vermelha do Walkman. Sobre edifícios a luz vermelha diz aviões. Nas esquinas que passaram, nas esquinas que virão. Verde, amarelo, vermelho, espelho, retrovisor. Anoiteceu em Porto Alegre. Anoiteceu em Porto Alegre. Na escuridão, só você ouve a canção. Eu vejo a luz vermelha do teu Walkman. Sobre edifícios no 30º andar, uma flor vermelha nasceu. Nas esquinas que passaram, nas esquinas que virão, há sempre alguém correndo, fugindo da hora do Brasil. E anoiteceu em Porto Alegre. Anoiteceu em Porto Alegre. Na zona sul existe um rio. Nesse rio mergulha o sol. E arde fins de tarde de luz vermelha, de dor vermelha, vermelho anil. Atrás do muro existe um rio, que na verdade nunca existiu. Mas arde fins de tarde de luz vermelha, de dor vermelha, vermelho anil. Aconteceu à meia-noite. Anoiteceu em Porto Alegre. Aconteceu a noite inteira. Aconteceu em Porto Alegre. Das três, pela última vez, de hoje em diante, só uísque escocês. 5 da manhã, nada diferente. Chegamos finalmente ao dia de amanhã. Da noite, eu trago comigo os estragos da noite. Eu trago comigo os estragos da noite. E escondo o meu rosto entre escombros da noite. Um ditador deposto, marcas no rosto, um gosto amargo na boca. Uma certeza, só uma certeza, da próxima vez, só uísque escocês. Duas fichas telefônicas, um telefone que não para de tocar. Ninguém atende, eu não entendo. Tão fazendo onda, tão fazendo charme. Um alarme de carro que não para de tocar. Eu trago comigo os estragos da noite. Eu trago comigo os estragos. estragos da noite. Eu trago comigo os estragos da noite. Não nego, nego, não. Uma canção no rádio, uma versão mal traduzida. Um pastor exorciza no rádio de um táxi. Uma certa impressão, uma certeza imprecisa. Quem não precisa de uma versão, uma tradução? Um ditador deposto, marcas no rosto. Um gosto amargo na boca. E a certeza de que o último dia de dezembro é sempre igual ao primeiro de janeiro. Alegre.